olhar o papá Romeu Juliette Alfabeto? Meu cigarro. É, o meu destino é Aracaju, senhorita. Quando possível, poderia condenar com o centro e autorizar ou Alagoinhas ou direto a Aracaju? Gente, aguarde. Afirmativo, senhor. Pista 3560, boa noite. Tem pouso autorizado, pista 28. O vento 2110 graus com 05 nós. Ajuste 1013. Informa os últimos 90 metros. Pista 28 estão fechados. Sente autorizado, pouso na 28. Sente a pista, tá 3560. Paulo, boa noite. Altena 3197, informação Zulu. Da 3197, aguardo autorização para o Galeão, só confirma o nível, por gentileza, informe está ciência, a gente informou está ciência do Zulu, confirma o nível só para o Galeão. É o 380. 380 será coordenado, aguarde autorização, o TAN 3197, saída é gol, levar o CRAT. Obrigado. Solo Salvador, o gol 1273, está ciente da Zulu, pronto para a cota. Aguarde. Com 1940 com 104 a bordo, 4 horas e meia de autonomia alterna Galeão para o táxi. Gol no 844, entendi. Aqui na minha escuta, só transfere no ponto de espera da 28 para 1-1-8-6-12, ajuste 1013. 1-1-8-6-12, Índia Alfa com 1013, na sua até lá. 1-2-6-8-5, 1-2-5-4-5. Afirmo. Ah, tua boa. Bravo, Mike Golf, passing for level 110 on the radar surveillance time. Call now receive center on frequency 1288 and if unable 13325. 1288, unable 1335, go. Papa, Papa, Papa, Mike, go. Back on high, under the radar, level 300. Afirma. Obrigado, Galeão, 360, Pelé, pouso 104, até pouquinho, após a peralça 317, decola da pista 28, a foz do Atlântico da esquerda, subida gole, posição oval, para levar o CRAT, controle 1935, aciona 5527. Ok, o 360 autorizado, Galeão, apenas o 104, toquinho, peralça 317, saída gole, eval, CRAT, curva esquerda 28. 5527 e controle de 935, tem a 317. Ótimo acionamento, pushback. Obrigado. 1273, cópia. Pronto, cópia. Autorizado com fins, 360, piloto 58, decolado a pista 28, após curva esquerda, subida gole, transição Gonza. Controle 1, 19.35, aciona 5526. Autorizado com fins, via Upper East 58, nível 360, saída agora e transição Gonza. Poderia confirmar apenas o controle? 1935, a curva pode decolar pela esquerda. Após a decolagem, curva esquerda, controle 1935, 273. Correto, código de transição de 5526. Gente, 5536, 26, 1273. Correto, selecionamento. Chamar a Alto, puxa. Paulo Salvador, boa noite, T3560, livrou, mantendo posição, visual com blind. Puxa, Paulo Passaio 737, cruza alfa, ingressa na Kilo, pátio de cargas na minha escuta. Reportando na saída do pátio para ingresso no pátio principal. Sente, cruza alfa, ingresso na Kilo, só que você viu o pátio de carga, reportado fora do pátio, T3560. 76, agora com a torre, 1186. Obrigado, boa noite. 52 400 Manaus, informação Zulu, pátio de carga, copia. Dito seu plano. 22:20 UTC. Tem condição de antecipar? O que me entra 30 minutos antes aqui pra nós, daqui a pouco deve estar entrando, então aqui, ó, agora é 47, só tá 4 minutos aí, que eu tô sem ele aqui ainda por enquanto. Gente, tá 28, pode preparar a Momo, Flock? Falou nisso, qual era o via, qual era o via? Rapaz Zulu, 2-0. Vamos ver o controle que fica melhor pra ele, se dá 10, você vira essa, vamos ver qual da 28, se o controle acha, vai ficar bom se o controle acha, já é um minuto. Quase, grato. 776, é, repito cotejamento, a transmissão está clareza 2. Positivo, com os últimos 90 metros fechados, autorizado o pouso, pista 22, voo no 776. Agora sim, clareza 5, é, muito grato, voo no 776. Boa noite, está passando o uísque para o Zulu na Bato 03, a bordo, autorização para barreira 05. Para o Zulu, 05 barreiras, agora de copo. Guardando o papel Zulu. Paciente da informação, Zulu. Cliente. Alterna Serra November Blue, índio, Guarambi. Deixa eu ver o pastor, vem. 5 horas disponível para barreiras, decola da 17, a rota é direta, certo? Decola da 17, após decolagem vai cruzar a direita, vai engraçar no corredor axé, restrito 1 metros até o farol da barra. Controle 1935, aciona 5514. Centro, autorizador, 5 barreiras, decola da 17, curva direita, corredor axé, mil pés restrito. Controle 1935, aciona 5514, para a forma, entra na banca 06, a bordo, pronto para acionar, 28. Gente, boa noite, gol 940, está autorizado a manter, pista 28. Ali mantém 28, 940. Vou no 776, seu solo aos 50, libera a esquerda, vai chamar o solo 121 decimal 9, boa noite. Liberando a esquerda, 121, mais uma boa noite, voltou 776. 2013, obrigado, bom trabalho. Solo, gol 1273, está no 6, solicita push acionamento. Autorizado no táxi, gol 1273. Livre, chamará para o táxi, 1273. 2 com Bravo Zulu, chame para táxi. Para táxi. Alô, Salvador, boa noite, boa noite, 776, livrando o táxi aí, Delta. Boa noite, boa noite, 776, cruza Delta, ingresso na Kilo, pátio de cargas, aposto na fila do pátio para ingresso do pátio principal. Ok, via Delta aí. Passa via Kilo para o pátio de carga, confirme o resto da mensagem. Reporte na saída do pátio, está ingresso do pátio 19. Ok, reportará na saída do pátio de carga, o ano 776. 013. Iniciando no 940, gente. Tá com 121, 3 e 20, Fortaleza. Índia Alfa, na minha escuta, até ao ponto de fora da 28. Lá, transfere 118612 e ajuste na 013. Matia, vai via Índia Alfa até o ponto de espera da 28, na sua escuta. E lá transfere 186, o 6708. Salvador, esse Brasil estacionado na pata aproximada. Voo 940, decolar 253, controle agora em 119.35, bom voo, boa noite. Camarada 1935, grato, boa noite. Esquim Brasil Zulu, tá livre táxi, pode estar no ingresso na 197. Livre táxi, tá pronto pra ingresso na 197, Esquim Brasil. 884. 884, descendo 2000 pés, estado na 013, está autorizado IRS Zulu para pista 28, reporte localizador. Descendo para 2000, ajuste padrão, reporte localizador no Zulu. Controle voo na 940, decola na sua. 940, contato radar na decolagem, saída Gole, subnível 360. Na Gole, 360, voo na 940. Até 1700. 1935, controle 5534 no transfer. Só tem a rota e o nível, tá? 400, o nível, a rota é o Teresina B0, Teresina, depois o 7 após o conforme plano. Apresentado. Apresulou 20 Teresina, apresulou 7 Belém, número 236 Manaus, foi o rápido 86552. 400, inicial, o APO está 6552. Funcionamento pushback, APO está 6552. Câmara 6552. Fórum, Fórum, Fórum, Fórum, Fórum, Fórum, Fórum, Fórum, Fórum, Fórum, Fórum, Fórum, Fórum, Fórum, 40, autonomia alterna Campinas, solicitação de táxi. 147, 13, 40, Campinas, confere. Termo. Tacos em frente, Juliette. Alfa, na minha escola. executa até o ponto de espera da 28. Lá transfere para 119, 118, meia dúzia, ajuste 1013. Livre via Juliette Alfa no ponto de espera da 28, torre 118, meia, gol 1273. Solo Altera 3197, pushback, acionamento, gate 7. Vamos lá, time táxi. Tamo táxi. Controle 1937, obrigado, boa noite, tá bom. Gol 1940, chama agora o Centro Recife na frequência 1288, alterna 13325. 1884, já tem a pista vista. No 884, o compete final LS, agora com a torre 1986. 86, até já. Oi, Salvador, muito boa noite, Papa Tango Whisky, Bravo Zulu, decolado, corredor Axé, restrito mil pés. Whisky Bravo Zulu, no corredor Axé, reporta saída da barra, aguarde subida nível 085. Passará outra vez do farol da barra, aguardará o 085, isso que Bravo Zulu. Vitor, Papá, Charlie, Alfa, Oscar, desça 2000 pés, estado no 013, está autorizado, LS Zulu, pista 28, reporte localizador. Charlie, Alfa, Oscar, reporte o localizador, desça 2000 pés. Vento 190 graus, 4 nós. Achado travado 190 com 4 livre pouso, gol 1884. Pode confirmar os dados, por favor, Aeronave que chamou. Ok, é o 3197-62, a bordo, são 4 horas e 25, Guarulhos. Todo táxi em frente, Juliette, Alfa, na linha escura permanente, só transfere lá no ponto de espera, da 28, a torre, 1862, ajuste 1013. Ok, 1013, Juliette, Alfa, 2886, obrigado, 397. O Abson 652 pode realizar o pushback, tá? A pista é 28, então realiza o pushback pra... Já pra ficar pronto pra direcionar ao ponto de espera da 28, time táxi. Tá livre o push, chamar a táxi, ó, pra sacar o 6552, grato. Solo 02, prossegue em frente, vai aqui, vai liberar a última à sua à esquerda, Taxiway Charlie, e chamar o Solo 121, décimo 9. Eu, a Charlie, última esquerda, chamando 219. Solo Salvador, muito boa noite, eu sou a 3603. Qual a Proideal para barreiras? A Proideal é presente, 300, Whisky Bravo Zulu. Gente, Whisky Bravo Zulu autorizado direto barreiras, suba até o nível 035 visual. Zulu. 219, 1884. 85. Firmo. Juliette, portão 62. Alfa Juliette, portão 62. Salvador, gol 1273, tá no ponto de espera da 28. A sua escuta. Afirmativo, está fui LS visual. Torre agora 1186. Sério, forte. Pois que Bravo Zulu, reautorizado nível 085, quando possível, sinais de pouso. Autorizado 085 para o Whisky Bravo Zulu, já já te passo aí o estimado para o pouso. Então, nós passamos para a correção de deriva, estou recebendo por 5 graus da espaçada da esquerda, eu vou aqui com corrigir 5 graus da direita. Tá, olha a fosca. Graus, 629, livre decolagem com 1273. Livre decolagem, 1273. Objeto 6708, decolada 05, controle 119-35, bom voo, boa noite. Obrigado, boa. Boa noite, web 6708, na sua escuta, passa 1500. Aeronave da cabeceira? Positivo, está iniciando a decolagem no momento, Charlie Alfa Oscar. Ok. Alfa Oscar, 4 milhas. controle, o Whisky Bravo Zulu estima o pouso ao 00125. 00125. Afirmativo. Copiado. Oscar, pista livre, 180 graus, 629, autorizado pouso. Alfa Oscar. Autoriza pro de Melin ou Osmon para o 6708? Mantenha saída guarda, web 6708. Obrigado, aguarde. Então, 3197. Volo 273, decolado 07, controle 199, decimal 35, um voo. 1-9-9-3-5, Bono 2, tá tudo obrigado, boa noite. Pessoal, se dirigir aí ao local, viu? Obrigado. Bom, 273, contato radar na decolagem, na saída Gole, suba nível 360. A Gole, 360, Gono 273. Controle Salvador, boa noite, Avianca Brasil 6310. Avianca Brasil 6310, boa noite, acione identificação. Pressão nível 050, chegada Kari. 050, Kari, identificou sentido azul. Do pátio de estacionamento. Ah, vocês podem se designar aí, mas acho que esse próximo aqui à esquerda, a líder que está nos atendendo. Positivo, prossegue então, libera a esquerda e chame o solo 1219 para prosseguir até o pátio 3, é o pátio de aviação geral. Afirmativo. Do estimado que é táxi. Está pronto para o táxi, com 3 a bordo, 5,50 de autonomia, alterna Santarém. Está tirando para o meio da nave. Vitor Papá, Charlie Alvasca. Mantenha a posição na táxi Delta, Vitor Papá, Charlie Alvasca. Ok, vai manter a posição na Delta. O lápis a 6552, táxi em frente, Kilo, Alfa. Na minha escuta sempre, no ponto de espera da 18, transfere torre 1-1-8-6-12, ajuste na 0-3. Kilo, Alfa na sua escuta, ponto de espera 18-6-4-2, Salvador, a sacada 6552. Vitor Papá, Charlie Alfa Oscar, só taxi um pouco mais pra frente pra gente poder decolar uma aeronave e vai esperar subir do 767, após a passagem do 767, que vai levar o pátio de cargas, pode ingressar nele pela Kilo e tentar ser sinalizador. Afirmativo, aguardando a passagem 767. Fala, boa noite, está 3561, informação do Zulu, autorização Brasília. Boa noite, aguarde. Guarda. Olha, atenção no 7. Fox, Mike e Vitor, modificado regras de voo 2210. Desce em condições visuais no 1500 pés, na proa da rotatória, aguarde transferência. Mike e Vitor. Mike Vitor confirmando a distinção Salvador no 0-3. Mike Vitor. Pode 6708, agora com o Centro Recife, 12685-2545. 2685-2545, obrigado, 6708. Decolada 1-0, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, até a próxima. Salvador 3197, boa noite. 3197, contato radar na decolagem, saída Gole, suba nível 360. Gole 360, tá 3197.